olho no passado. Muitas lembranças, brincadeiras e zoeiras, meus amigos de infância. Minas eu nasci, minha mãe não conheci. Ao passar do tempo, meu pai teve que partir. São Paulo viajei e aqui eu fui criado. No banco dos réus, inocente, ocupado. Zona Sul, aqui eu moro e não estou sozinho. Conheci a malandragem e parti pro mau caminho. Minha irmã e meus irmãos me davam um sustento. Não contente com um pouco, virei um mau elemento. Rejeitado pela sociedade, mas porém respeitado. Matava muita gente, nunca era dedurado. Demorei muito tempo pra cair na real. Somente Deus, a Bíblia, o nome anexo verbal. Hip hop é atitude, aí é união. Tudo isso é importante, tu com Deus no coração. Vida do crime eu já passei e sei como é que é. Dá tiro, toma tiro, uma porrada de gambé. Eu peço a Deus para me perdoar, pois no fogo do inferno eu não quero me queimar. Vida do crime eu já passei e sei como é que é. Dá tiro, toma tiro, uma porrada de gambé. Eu peço a Deus para me perdoar, pois no fogo do inferno eu não quero me queimar. Agora eu vou falar do lado bom que eu consegui. Não ficava abaixo de ninguém, só Deus acima de mim. Respeito e mulher era tudo que eu queria. Ter uma moral aqui na periferia. Caramba, uma sonzeira, dinheiro na carteira. Entrei pra vida do crime, só pensava na zoeira. Era da hora quando nós íamos roubar mão pra cabeça todo mundo. O chão vai se deitar. Chegava na área, começava a rir. Coloco dinheiro na mesa, vamos repartir. Depois de tudo isso, fazia uma churrascada, tomando uma cerveja, trocando ideia com os camarada. Nesse momento existe a face do bem e a face do mal. Se liga, mano, se liga, mina. O bem é aquele que quer te ver feliz e com as suas famílias e entes queridos. O mal é aquele que quer vê-lo possuído pela tristeza da solidão, o sofrimento de viver. Vida do crime eu já passei e sei como é que é. Dá tiro, toma tiro, uma porrada de gambé. Eu peço a Deus para me perdoar, pois no fogo do inferno eu não quero me queimar. Vida do crime eu já passei e sei como é que é. Dá tiro, toma tiro, uma porrada de gambé. Eu peço a Deus para me perdoar, pois no fogo do inferno eu não quero me queimar. Agora eu vou falar do lado ruim. Tiros e mais tiros, minha irmã chorando por mim. Vários me falavam por não entrar nas erradas. Tretas e vacilos, menos o camarada. Manos que seguiam o mesmo critério. Sua mãe no desespero ao ver no cemitério. Chega ao lado do caixão, meu camarada. Olho embaixo, até está sendo cavada. Cemitério jesuíta, desço a ladeira. Lembro das antigas, uma tremenda choradeira. Já sei, você está arrependido. Peça perdão a Deus e ele será ouvido. Não quero nem saber do jeito que eles foram. Eu também tenho que morrer. Escolha seu caminho. Vida do crime eu já passei e sei como é que é. Dá tiro, toma tiro, uma porrada de gambé. Eu peço a Deus para me perdoar, pois no fogo do inferno eu não quero me queimar. Vida do crime eu já passei e sei como é que é. Dá tiro, toma tiro, uma porrada de gambé. Eu peço a Deus para me perdoar, pois no fogo do inferno eu não quero me queimar.